no solo 2-9, liberou a direita. É, coloca o estacionamento. Ciência, ingresso na Delta Alpha, chama antes da Juliette. Delta Alpha, vai chamar a Juliette. Lima, Mike e cruzamento da pista 97 está autorizado. Salvador, um bom dia, 3170 ILS, estão no 0 visual. Bom dia, 3170. Confirma o plano de pouso? Faz travado. Autorizado o pouso, pista no 0, 90 graus, 069. 3170. Eu lhe conto, pista no 0, 3170. Então, 3170 no solo 56, viva direita e táxi Alfa Juliette, posição 08 do Pátio 1. Viva direita, Alfa Juliette, para posição 08 do Pátio 1. Comandante, boa noite, Azul 2713. Azul 2713, avistado, sinal pista 17, cheque o trem de pouso. Trem de pouso baixado, travado. Azul 2713, autorizado pouso, pista 17, 10 graus, 069. Autorizado pouso, sente azul. Muito boa noite, Passarelo 2228. Por gentileza, para a vitória, consulta autorização. Passarelo 2228, aguarde Azul 2713, no solo azul 16, libere ao final da pista esquerda pela Lima e táxi até a posição 2 Romeu do pátio 3, cruzado pátio 1. Libera na Lima, à esquerda, posição 2 Romeu, do pátio 3, para o pátio 3, cruza o pátio 1. Correto. Passarelo 2218, copo. Passarelo 2228, copo. Copia. Usado para a vitória da conquista, nível 180, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 17, decola da pista 17, curva direita, saída Arbor, transição Eleva. Controle 19435, torre 18195, transponda 5566. Vitória de conquista. Nível 180, decola a pista 17 com curva direita, terceiro saída Arbor, direção alerta. Controle 19,35, torre 19,95, 19,95 e o transponder 5566, passarinho do 2228. Correto, chama o próximo estacionamento. Correto, passarinho do 2228. sétima. Prossiga. Houve uma mudança aqui do seu local de estacionamento. 5 Romeo do Pátio 3. Posição 5 Romeo.